Gratidão. Expressamos todo o nosso amor, respeito e solidariedade às muitas comunidades marginalizadas ao redor do mundo, indígenas e outras, que mantêm a língua no centro de suas identidades e modos de ser. Seus esforços para preservar, revitalizar e expandir essas línguas e formas de expressão de maneiras significativas nos inspiram a imaginar uma internet mais multilíngue e plural, na qual possamos ser os mais completos e ricos que conseguimos. Também agradecemos profundamente a todos os acadêmicos e tecnólogos da comunidade e instituições que amam os idiomas como nós e que trabalham arduamente todos os dias para tornar a internet tão multilíngue quanto o nosso mundo físico. Aos nossos muitos colaboradores, tradutores e comunidades pelo mundo, especialmente aqueles que se juntaram à nossa conversa sobre descolonizar as línguas da internet em 2019, obrigado por tudo. O que vocês fazem e são no mundo, e por terem sido pacientes conosco enquanto tentávamos sobreviver nos últimos 2 anos. Agradecemos especialmente à nossa ilustradora por suas visualizações criativas dos ensaios e ao nosso animador, que nos presenteou com a animação dessas ilustrações. Muita gratidão a todos os nossos amigos e comunidade que revisaram nosso trabalho de diferentes perspectivas e em diferentes idiomas. Todos os erros são nossos. Mas o seu apoio e solidariedade ajudaram a tornar esse trabalho em andamento muito melhor. E finalmente agradecemos uns aos outros e às nossas famílias de sangue e famílias escolhidas. Não poderíamos ter sobrevivido aos últimos anos, especialmente 2019 a 2021, sem nos abraçarmos, mesmo que apenas virtualmente. Amor e confiança são a melhor linguagem de todas.